Thank you. Uou. E... Ah. Aí, rapaziada. Aí embaixo o som tá chegando pesado pra vocês. O bagulho subiu. Tá chegando pancada. Tá pegando fogo nas caixas. Aí, se tiver assim pegando fogo gosta. Nas caixas, é desse jeito que nós gosta. É desse jeito que nós vamos fazer um som hoje pra vocês. Pesado, um bagulho diferente. Que é pra todo mundo curtir. Sub Louco Coletividade e Fator Acochô Ativo. Mais uma vez. Nesse que é um pouco de barulho na casa pra nós começar. Muita energia positiva, tá ligado? Eu quero ver a troca de energia aqui no ambiente. Aí. Demorou? Quem tiver responsável pela luz, pode abaixar um pouco, fazendo favor, era a luz. Aí. Vamos deixar tudo no grau. A hora que vocês quiserem começar. É nóis. E aí, nós? Santa Fé é nóis. Zona Sul também. Vem com nós o fiscal. Aí. Somos o que somos, o piloto, sou subterrâneo, louco até rebatizamos, rimando paz e sonhos, vitória nunca desistir, fora do tapado mainstream. Somos o que somos, o piloto, sou subterrâneo, louco até rebatizamos, rimando paz e sonhos, vitória nunca desistir, fora do tapado mainstream. Somos algo muito além do que se pode ser visto, mas não somos nada além do que se pode ser ouvido. Fazemos arte, mas não somos artistas, somos arteiros. Apenas poetas pacifistas com total dedicação. Na hora de escrever, quem sabe o que eu penso também sirva pra você. Usamos o poder da voz de forma positiva, isso é verdade. Quando ela chega, expulsa toda a maldade. Sem capital pra tecnologia, que o tema é correria. Várias mentes pensando e na mesma sintonia. Amplificando o pensamento, eternizando o sentimento. Defendendo o coletivo até o último momento. A minha parte do meu jeito, do jeito que passa em frente. O tempo passa e dá, me falta tempo. O tempo é dinheiro. Mas não você no rap, o garimpeiro que explora, abandona o terreno pro ouro de touro ser um prêmio. Nossa meta é manda, nossa ideia. Somos o que somos, quem cantou pros pombos. Na praça dos pombos, hoje faz o monstro. Sabe que talento é treino, reconhecimento é com o tempo. Sustento o rap, mas não tira o sustento. Tem dinheiro pra condução, vontade até do próprio show. Fazer inteira pra comprar computador. Pois a mente que pensa buscar independência, não fala besteira. Sabe quem tá do outro lado da trincheira? Somos o que somos, o que louco, sou subterrâneo, louco é terreno onde pisamos. E mando paz e sonhos, vitória nunca desistir, fora do tapa lá do mainstream. Somos o que somos, o que louco, sou subterrâneo, louco é terreno onde pisamos. E mando paz e sonhos, vitória nunca desistir, fora do tapa lá do mainstream. Tudo que a mídia globaliza, na TV toca de monte, no forró, sertanejo, no pagode, é red rock. Talvez se nós tocasse um cavaquinho com pandeiro, ia ter show no Morumbi do Sub Louco com os travessos. Mas não, verdadeiro som pra muitos não tem preço. Poucos faz de coração e vários faz por dinheiro. Mas o progresso é consequência da raiz do que cê planta. Se tu canta pra favela, é pra favela que tu canta. A independência torna-se pendente. Nosso rap é ausente da sua gravadora quente. O importante é conteúdo, é verdade no bagulho. Com coração pra não dar tiro no escuro. Sou mais um louco, sou desde menino sempre fui assim. Esse é o meu estilo, tô ligado que nem tudo é mil maravilha, mas eu vou seguir até o fim dessa trilha. Por isso eu faço a minha, sem tirar ninguém. Falar de paz é bom pra aprender mais o que sei. Nessa terra sem lei, sou mais um MC com muita fé e saúde. Sem pagar de importante eu não me iludo, não julgo ninguém. Dou valor no que tenho, no que me sa... Se Deus me fez assim, de cabeça erguida, vamos em frente, rapaz. Vamos em frente, rapaz. Somos o que somos, sub-louco, sou subterrâneo, louco é terreno onde pisamos. E mando paz e sonhos, vitória nunca desistir, fora do topo lá do mainstream. Somos o que somos, sub-louco, sou subterrâneo, louco é terreno onde pisamos. E mando paz e sonhos, vitória nunca desistir, fora do topo lá do mainstream. Da Fatora Coxa Ativo. Sub Louco Coletividade 2011. defendendo o coletivo, defendendo o coletivo. Defendendo o coletivo, defendendo o coletivo. E aí, salvei o Fiscar mais uma vez. Mó satisfação tá aí, aqui, certo? Subloco Coletividade, Fator Acochativo, novo projeto aí que a gente tá fazendo, reunindo aí três bandas, Malditas Ovelhas, Aeromoças e Tenistas Russas e Subloco Coletividade, certo? Essa aqui é só uma prévia do que está por vir aí, certo? Lico, queria dar uma ideia pra turma aqui, que é mais ou menos assim. Hoje em dia a gente canta, a gente faz um som, mas só que daqui a pouco nós vamos trampar, tá ligado? Nós vivemos uma realidade diferente, diferente de muitos. A gente, como vários aí que tá no mundão, como os caras, várias pessoas presentes, consegue viver da música, mano, tá ligado? A gente tem vontade de viver da música, de parar de trampar pros outros, de receber ordem de segundos e terceiros. Porque na nossa vida, mano, é... Pra quem sabe, correr no dia a dia é tudo diferente, é tudo mais difícil. E é mais ou menos assim o que eu penso. Isso, é a luta, mano, é um dia de cada vez. É um leão por dia. Simples pensamentos, expressos em canções. É o que a gente pensa. Aê, não vejo que nem tudo que quero, às vezes tenho, mas me ajoelho e agradeço, porque não tem preço. É que eu respiro, que me mantém vivo. É Deus que concede o dom da vida pra esse filho. Viver e aprender que a vida é bela, pra quem sonha bem, eu vejo um belo sonho. Nunca perde as esperanças de crescer. Esse é um exemplo vivo que constrói castelos na minha mente, que com medo não destrói. A rua compromete quem quer ser bem sucedido. O processamento lento, o pensamento negativo. Monstruosidade que hoje vejo, viciados nos parceiros que podiam ter talento pra brilhar. Os focos da vida e ser destaque. Não ser só mais um que tenta se livrar do crack na cidade. Da tecnologia que inflama, um padrão de vida com miséria pra nossas crianças. Eu tento, de luto, busco pelo nosso rap. Resgatar a autoestima no peito dos moleques que cresce ouvindo pop, rock e emocore. Que aplaude o nazismo de nações que hoje sofre. De ter a liberdade privada de um governo. Como se não bastasse a matança entre os presos. Os caras querem ver sangue, quer ter posse, quer ter terra. Quer trazer miséria e ódio pra todas as favelas. Paz! Os caras jamais vão conseguir censurar, esconder o que é de bom através da gente. Porque na música tem sentimento, verdade, harmonia, paz. A todos que estão presentes, uma boa noite. O filme é triste, é inevitável o que acontece aqui. Falo que penso pra incomodar quem pensa em rir de mim. É brincadeira, eu mesmo vi aqui muitos cair. Tempo passa e quem passou, não deixo a sua aqui. Se eu penso, eu deixo de pensar, não é problema seu. Eu deixo passado de lado, que é ruim, ainda não morreu. Não é de hoje, que eu paro e reparo em tantas ricas armadilhas. Armada, vê se olha onde pisa, a vida ensina. Seja como for, eu vou pelo que eu penso. É vivendo e aprendendo, sobrevivendo no sofrimento. Como é que pode tanta repressão assim? Não aguento mais sofrer o que muitos aqui sofrem. Só Deus sabe o que pode acontecer daqui pra frente. É cada um por si. O que de nós vai ser? O que vamos nunca baixa a cabeça e sofredor. O que de fato evaporou, sequelas aqui deixou. Deus não tira de quem me faz mal, eu sei desde o início. O perigo tá solto, né, de hoje que eu tô vivo a injustiça. Se os homens destroem aqui a humanidade, a falta de caráter é o que é. E vai se esforçar, só dor de cabeça já não tenho mais quem confiar. Tenho medo que um dia meu sonho possa terminar e dure pouco. Eu não vou deixar não isso acontecer. Nossa cara é reverter e dar um jogo pra vencer. Nossa cara é reverter, pô. A gente tem que lutar pra mudar essa parada. E é isso que a gente tá fazendo, batendo em cima da mesma tecla várias vezes, na esperança de mudar, tá ligado? É desse jeito.

pouquinho, trocava prosa, tomando geladinho, da Dona Rosa. Mas hoje em dia, tudo tá tão diferente, mas mesmo distante, o meu espírito é presente na mente. O aprendizado eu sempre vou levar, pela rua fazendo e dá vontade de chorar. Mas eu trago os caras, ainda vejo acima, agora vai lá. O S de São Carlos, vai 14. Lá no Jardim Botafogo. Lá no Jardim Botafogo. Botafogo. Botafogo. É isso aí, essa é minha história. É nóis, Piru. Aí. É nóis, meu irmão. E prosseguindo no tema de história, a gente queria contar a história também, uma história verídica aí de várias pessoas que têm um sonho de um dia se levantar na vida. Uns optam pelo skate, esporte, mas a história desse cara aqui é que ele queria brilhar no mundo afora do futebol. O que faltou pra ele foi oportunidade. Essa é pra arrastar as chinelas aí no chão, hein? Demorou. Banda Fator Acochativo. Jogador postando meu talento em campo. Fui rumo à vitória que fez seu jogo tá ganho. Na lateral direito o drible era perfeito. Esse moleque tem futuro, olha o que fez com o goleiro. No futebol pensou ser reconhecido na Copa. Saí do campo de barro, pai, jogar na Europa. De chuteira meião, tiro o chinelo do braço. Só pra ver o meu time marcando gol no estádio. Pensei como seria pisar no gramado como o ídolo. Da 11 do Palmeiras, a torcida favorito. Nunca mais puxar o gatilho pra dar tiro de hoje. Abraçar meu parceiro e sair pra comemoração. Na final do campeonato pela taça e o troféu. Só apito de juiz não ia condenar o réu. Diante do olheiro cerrava as muros e grades. Não ia ver o menino dar o chute na cara. Por um erro de um passe a favor do adversário. Na pequena grande área o contra-ataque arriscado. Abrir o placar sem casar ao menos salgasse. Glória pelo amor de Deus pra se tornar um craque. Valor sem oportunidade de seguir carreira. Não foi escalado na seleção brasileira. Representar a pátria com orgulho é piada. Pra quem não chegou a jogar nem no time de vaga. Jogo da vida, jogo do rap, jogo sem falta. E quem vacila? Drible da vaca, jogo da vida, jogo do rap, jogo sem falta, e quem vacila? Drible da vaca, jogo da vida, jogo do rap, jogo sem falta, e quem vacila? Drible da vaca, jogo da vida, jogo do rap, jogo sem falta, e quem vacila? Drible da vaca, o que que rola? É assim, ó, o que que rola? O que que rola? O que que rola? Jogo da vida, jogo do rap, jogo sem falta, e quem vacila? Drible da vaca. Jogo da vida, jogo do rap, jogo sem falta, e quem vacila? Drible da vaca. Jogo da vida, jogo do rap, jogo sem falta, e quem vacila? Drible da vaca. Jogo da vida, jogo do rap, jogo sem falta, e quem vacila? Drible da vaca. O que que rola? O que que rola? O que que rola? Rola. Então vai, vai, rola a bola. isso aí, família. Satisfação total. Subloco coletividade, fator acochativo, certo? Muito obrigado aí a quem prestou atenção, quem ficou até o final. Só dando um recado aí, quem quiser tá adquirindo aí nosso CD, tiver interesse, é só colar aí que a gente tem uns par, apenas R$5, certo? Novidade, segunda edição. É isso aí. Vários sons remixados, tá tudo aqui, ó. Facinho, 5 conto, acesso com o link. Esse foi nosso show, certo? Como eu disse, é apenas uma prévia aí do que está por vir pela frente. Obrigado a todos aí, beleza? Muita luz. É nóis. Salve, fator acochativo.